Olá a todos, o meu nome é Tiago Martins e este é o vosso habitual JCP na Rede, aqui, bem na Comunica. Começamos o JCP na Rede de hoje, dia 26 de outubro, com as palavras de Ana Rita Governo, membro da Direção da Organização do Ensino Superior de Lisboa, conhecida como DOESL, acerca do tão badalado tema das bolsas e da ação social no ensino superior, que, como toda a gente sabe, tantos golpes têm sofrido nos últimos anos pelas mãos deste governo PS. Se este é um tema de interesse para todos os jovens, especialmente para aqueles que frequentam a universidade, obviamente, esperem então para ouvir o que segue. Mas ainda antes disso, gostávamos apenas de deixar uma pequena mensagem introdutória acerca do segundo tema a ser hoje discutido. Sabemos todos que o JCP na Rede é a rubrica, ou seja, o espaço dedicado na rádio do PCP à juventude, às suas crenças, às suas preocupações, às suas lutas e também às suas conquistas. Sabemos também que é por aqui que é graças a estes curtos e simpáticos 15 minutos de emissão semanais que conhecemos as iniciativas e as intervenções de uma população jovem, de uma população lutadora sempre em crescimento e consciente de aprender, de ensinar e descobrir. Esses são alguns dos sentimentos que alimentam a nossa JCP, a nossa luta e o nosso movimento contínuo, incessante e de contacto entre todos, por todos e para todos. Sempre nos distinguimos e afirmamos em grande parte graças a esta amálgama de sentimentos libertários e igualitários e sempre foi este o caminho que seguimos. Não temos a esconder o que somos ou aquilo em que acreditamos e pelo qual lutamos. Toda a gente o sabe, mas infelizmente nem todos saberão lidar com isso. Trazemos então hoje ao nosso espaço radiofónico Ana Monteiro, membro da Coordenadora Nacional do Ensino Secundário, a conhecida CNES, para nos informar acerca daquele que é apenas mais um crime contra a democracia em que supostamente vivemos, coisa a que já estamos habituados, infelizmente, mas que se distingue de todos os outros pela violência e brutalidade em si assente. Não estou a mentir quando afirmo que nunca vi a nossa polícia perpetrar um caso tão grotesco como este no nosso país. Um caso em que 5 jovens são detidos por apenas, e repito, apenas pintarem um mural. Se a lei número 97/88 de 17 de agosto permite, e passo a citar, a fixação ou a inscrição de mensagens de propaganda nos espaços e lugares públicos, necessariamente disponibilizados para o efeito pelas câmaras municipais, porque haveriam então meia dúzia de agentes da PSP proibi-los de o fazerem? Afinal, a polícia serve ou não serve para fazer cumprir e para cumprir a lei no nosso país? Veremos o que nos responde a camarada Ana Monteiro. Começamos a nossa emissão com Ana Rita Governo, membro da DOESL, e hoje a voz responsável pela defesa daqueles que são os meios de muitos jovens poderem frequentar o ensino superior. Neste caso, as bolsas, todas elas fruto da ação social escolar. Rita, antes de mais, bem-vinda ao JCP na Rede. E eu começo por perguntar-te como é que a JCP tem enfrentado esta situação de constante corte na ação social escolar. Então, na sequência do programa de estabilidade e crescimento do governo e das várias medidas de austeridade que surgiram estes cortes na ação social escolar, e a JCP desde logo se preocupou bastante com esta situação, visto que a ação social escolar já anteriormente era insuficiente. Então, neste quadro de mais cortes para a população em geral virem afetar em específico os estudantes, é um quadro de bastante agravamento da situação no ensino superior. Porque as bolsas já antes eram insuficientes, eram poucas, não cobriam as necessidades dos estudantes que elas recorriam, e agora então ainda menos. Com o valor elevado das propinas, com o valor que os alunos têm de comportar, tanto a nível de livros e outros materiais escolares, como também a nível de alojamento, de alimentação, de transporte, a situação torna-se muito mais complicada. Portanto, se não vivíamos já uma situação fácil no ano passado, pegando agora no orçamento de 2011 e sabendo que a despesa consolidada do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Superior atinge um montante de 2 mil milhões de euros, que, tal como noticia o Público numa última edição deles, e decrescendo este valor em 3,2% em relação à estimativa de execução de 2010, como é que é possível o Governo e Mariano Gago afirmarem, como afirmaram há coisa de uma semana, que os valores para as bolsas de estudo e ação social no ensino superior se vão manter quando todas as despesas estão simultaneamente a reduzir? Como é que é possível uma afirmação destas? O que é que está aqui em causa? Nós não acreditamos nessa afirmação, obviamente. Primeiro porque todas as fórmulas de cálculo das bolsas de estudo foram alteradas e a alteração que essas formas de cálculo sofreram vai dar num corte muito grande, tanto no número de bolsas atribuídas como no valor dessas mesmas bolsas. Para termos uma ideia, anteriormente as bolsas, o rendimento per capita de cada família dos estudantes calculava-se tendo em conta que cada membro do agregado familiar valia 1, e agora apenas o estudante vale 1, os seus pais valem 0,7 e os irmãos menores de idade 0,5. Para juntar a isto, todas essas formas de cálculo são baseadas nos rendimentos ilíquidos do agregado familiar, ou seja, em dinheiro que as famílias efetivamente não têm. Ou seja, todas essas alterações nas formas de cálculo certamente se vão ter consequência no valor das bolsas e no número de bolsas a ser atribuído. Exatamente. Logo, nós não acreditamos nessa afirmação, até porque estimativas que foram feitas apontam para uma redução de 30% a 40% no número de alunos bolseiros. E não só, o grave é que não é só esses 30% a 40% alunos, 30% a 40% desses alunos que vão deixar de ter bolsa, como o valor das bolsas também vai certamente diminuir. Portanto, essa afirmação é totalmente irreal, porque basta analisarmos um pouco todas as leis e despachos que eles têm lançado em relação à atribuição de bolsas de estudo no ensino superior e vemos que isso não é possível. Então, portanto, a pergunta que impera de momento é o que é que o PS procura, o que é que o PS quer com isto. Ou seja, porque se virmos bem a situação, por um lado, alega que quer revitalizar o ensino superior, mas simultaneamente corta nas suas despesas, enquanto que, por outro lado, reforça que quer manter as mesmas bases no que toca à ação social escolar, mas mostra simultaneamente, lá está, intenções de corte orçamental nesta. Ou seja, isto é um caso de retórica. Digamos que é acertado dizer que o PS de momento só fala. E nada mais do que isso. Sim, até porque é uma contradição essa própria posição que o governo PS assume, de querer manter a ação social e ao mesmo tempo cortar os fundos da ação social. Não é possível a ação social escolar manter-se quando o orçamento que se destina às universidades é cada vez mais cortado. Isto vai ter consequência em que as universidades, para já, a nível da ação social escolar, as universidades deixam de ter dinheiro, passam a ter muito menos dinheiro para gerir na atribuição das bolsas. E depois, não só, as universidades também passam a ter menos dinheiro e vão procurar ir buscar o capital que necessitam para manter a gestão das universidades aos estudantes a partir das propinas. Ou seja, isto culmina num cenário em que as bolsas são cada vez menos e de valor mais baixo e as propinas vão se manter e nos próximos anos aumentar de valor, de certeza. Era exatamente isso que eu tinha a perguntar. É quem é que acaba no final por perder com tudo isto? Obviamente são os estudantes, porque o ensino superior torna-se cada vez menos público e é os estudantes que se vêm sempre pedir mais dinheiro. O ensino superior já não é para todos aqueles que o querem frequentar, já é para aqueles que podem frequentá-lo. Uhum. E cada vez mais isso está a acontecer. Cada vez mais vai ser um ensino elitista e cada vez mais a caminhar para a privatização. Porque se nós queremos um ensino público, não podemos estar a pagar por ele. Muito bem. E pronto, olha, Rita, da minha parte é tudo. Obrigado pela tua participação mais uma vez e até uma próxima, ok, camarada? Obrigada, boa tarde. E agora temos de falar com Ana Monteiro, membro da CNES e uma das alunas presas na semana passada pela PSP devido à pintura de um mural. Ana, quero desde já agradecer-te pela tua participação nesta emissão e gostava, isto antes de começarmos, que explicasse só aos nossos ouvintes o que é que se passou realmente contigo nesta semana passada. Ou seja, diz-nos, e isto se possível, recapitulando, em que dia é que se passou o incidente, com quem é que estavas, quantos é que foram os agentes, pronto, por aí fora. E onde é que estavas, por exemplo, a pintar o mural? Boa tarde. Isto foi passada quarta-feira, por volta das 2, 4 da tarde. Nós começámos o mural às duas, éramos cinco camaradas do coletivo de António Rui. Quando estávamos a meio da pintura do mural, fomos confrontados com quatro agentes da PSP que nos identificaram e, passado uma meia hora, nos levaram para a esquadra. Nós éramos cinco, dois deles eram do décimo ano. E ficámos até às seis, os outros quatro colegas, eu fiquei até às 9:30 da noite na esquadra das Aleias. Ok, e eram quatro raparigas e um rapaz, é isso? Exatamente. Ok, eu pergunto também, e o mural, de que é que tratava? Ou seja, apelava aqui e já agora foi pintado numa zona propícia e ilegal? O mural dizia, na luta por uma escola pública e democrática, e ao lado tinha uma bandeira a dizer JCP, na luta com estudantes por menores condições materiais e humanas na António Rui. O mural foi feito num dos muros junto à escola, ao pé da Rotunda das Aleias, muro público. Ok, ok. Então, e recapitulando, se tudo foi devidamente respeitado, e de acordo com a lei que neste caso vos protege, que é a 97/88, que permite e incita até a pintura dos murais de propaganda política, desde que esta seja devida e respeitosa, por que motivo foram então vocês presos? O que é que alegaram os agentes em causa na altura da detenção? Na altura, os agentes referiram que para eles era igual ser mural de propaganda política ou de outra coisa qualquer. Estando precisamente a dizer que era grafite, para eles tudo o que fosse pintado nas paredes era grafite. Ok, e chegados à esquadra, o que é que acabou por acontecer? Resume-nos a história, se possível, camarada. Fomos novamente identificados, fizeram-nos as fichas e preencheram todos os formulários. Passado relativamente uma hora e meia, fomos todos, menos o rapaz, revistados. Mas fomos revistados de uma maneira absurda. Só as raparigas é que foram dentro da casa bem da esquadra, pedindo para nos despirmos completamente. Completamente? Completamente. Ok. E o rapaz? Só por curiosidade. O rapaz não foi revistado. Ok. Desculpa insistir nisto, a sério, mas sim. Os agentes que vos registaram eram mulheres, pelo menos? Sim, era uma mulher que foi chamada depois. Pelo menos isso. E já apresentaram alguma espécie de queixa formal contra estes presumíveis polícias, contra estes supostos agentes da autoridade? Sim, no dia eu própria pedi identificação a todos os polícias que estavam presentes. E que nos identificaram, e depois, nesse mesmo dia, a mãe de uma camarada que estava connosco apresentou reclamação. Okay. E agora estamos a fazer outra reclamação a todos os polícias que lá estavam. Muito bem. E posso perguntar, ou pelo menos disseram-vos, explicaram-vos o porquê de vos terem de revistar, eu uso a expressão, a 100%. Havia alguma razão para isso, no mínimo? Não. Houve um agente que se lembrou depois e perguntou se nós já tínhamos sido revistados. E passado um caso, fomos revistados, não por motivo algum. Ok, pronto. Portanto, não... Lá está, não faz sentido nenhum. Estava a tentar encontrar alguma espécie de sentido por isso, mas de facto não faz sentido. Ana, por fim posso apenas dizer-te que tens toda uma juventude e todo um partido a teu lado e ao lado dos teus colegas e amigos também afetados. E simplesmente acredita que vamos fazer tudo para que este ato vergonhoso não seja esquecido e, se possível, vingado. Portanto, olha, muita força para ti, camarada, e obrigado pelo teu depoimento, está bem? Obrigada. Pronto, Ana, boa tarde. Revolta deve ser o único sentimento que resume o nosso estado de espírito depois de ouvir todas estas notícias, todas estas infelizes atrocidades. O JCP na Rede quer assim, portanto, aproveitar o momento e deixar-vos com um dos maiores, se não o maior, revoltado do hip-hop underground nacional. Tem dois álbuns editados,